vou sair pra dar um rolê. A lua me convidou, essa eu não vou perder. Tênis louco, calça larga, toca e jaquetão. No estilo sangue bom, e não importa o lugar, importa é qual vai bombar, já que eu posso opinar. É capital, é boa, olha só pra afirmar. Quem acabou de ligar, e aí mano, qual que é? É trão, tô de rolê, qual vai ser o proceder? Tô indo ali no Leblon, mas de passagem negão. Chalaça também tá bom, os outros mano ligou, que tão lá na Imperador. Logo mais já tô partindo, via cavalhada, já é rapidinho. Se fala na Saldanha aqui, é bem pertinho. Tô aqui no centro, acabei de chegar. De opção Sobradinho, Casa Blanca, Metrópolis, Caldeirão do Julinho. No Fonseca Fusão, ou se pá na opinião. E aí drão, mas que é? De quebrada trombei, o Quinho, o Rato e o Bilé. Malandro bom e de fé, na sequência logo mais. Mapa de pinta, rapaz, qual é tentar ser feliz? Bem me quer, mal me quer, essa eu também não quis. Tô suave, a noite é longa e surpresa, só vou se tiver certeza. Olha só, que princesa, se cantar tô esperto. Marina, só no olhar, vou dar o bote certo. Você é o astro que brilha tão bela, me domina, me ganha, me leva. Sua luz vem na brisa, uma esfera, só me espera. Fim de semana é normal, quero sair pra te ver, pra curtir essa vida. Porque você valeu, valeu, valeu. Fim de semana é normal, quero sair pra te ver, pra curtir essa vida. Porque você valeu, valeu, valeu. Uma musa, uma deusa, uma dama, e como você se chama? Estilosa, formosa, vaidosa, uma flor, só eu sei. Nunca quis ser, eu confesso, mas confesso, me entreguei. Desejei pegar ela e sair por aí pra curtir. Só nós dois, ser feliz, solidão, checkmate. Bate, bate, amor. Da madrugada tem gosto de chocolate. Um brinde à felicidade, de afé ou de caranga. Não importa como for, o importante é o amor. Dádiva do Criador, deixar o mais perverso que nem uma criança voar pelo universo. A esperança que brota, ó, grande paixão, sonhos do coração, fuga dos maus pensamentos. Deixar acontecer, reviver cada momento. É louco, fica feliz, supera o sofrimento. Escolhe minha rainha, senta aqui no teu trono, ao lado do teu rei, num castelo de encanto. Sonhos, essências da vida, fim dos tempos tristes. Em meio a multidões e milhões, é só nós dois que existe. Na sequência mais tarde, é só quem é sabe. Não precisa dizer, fica entre quatro paredes. Carícias, intimidades trocadas, eu e você. Momentos de prazer, ninguém precisa saber. Joguei pra ganhar e não vou te perder. Se você não me perder, vamos prestigiar um lindo amanhecer, só eu e você. Pode crer, pode crer, pode crer. Fim de semana é normal, quero sair pra te ver, pra curtir essa vida. O que você valeu.